Aí, esse foi Impellitteri com Stand in Line. O nome do formador do grupo, que é o guitarrista, é Chris Impellitteri. E tem aí esses solos rápidos. Essa música não mostra muito, mas como é um tributo aos vocalistas do passado, a gente resolveu colocar aí pra vocês. Legal? Agora a gente vai com uma banda formada em Norwalk, Connecticut, em 1990. Seu primeiro nome foi Red Alert e tinha um estilo de rock mais puro. Seu vocalista, Miljenko Matijević, é um croata americano com uma voz muito alta, com agudos absurdos. Após um acidente no palco em 92, quando uma torre de iluminação caiu em cima de Miljenko, a banda teve um hiato de 4 anos devido aos ferimentos nele. Eles voltaram em 96 e estão nativos até hoje. Então a gente vai ouvir com Steel Heart, I'll Never Let You Go. Never let you go. Neo Rock Zone, your online radio station. Difícil acompanhar essa voz do Milenko, hein? Muito difícil, muito alta. E é uma música muito legal do Steelheart. É isso aí. Agora a gente vai com a banda dos irmãos Wilson. Brian, Dennis e Carl formaram uma das mais aclamadas e influentes bandas da era do rock. São mais de 80 músicas que alcançaram as paradas mundiais, sendo que 36 alcançaram o top 40 americano. Isso é um recorde entre bandas americanas. Então a gente vai aí na terceira música de hoje, são 8 horas e 12 minutos, a gente vai com Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. Grande Beach Boys com Wouldn't It Be Nice, uma música muito legal essa daí. E agora a gente vai com um cara de New Jersey que já tocou pra gente aqui algumas vezes na Neo Rock Zone, junto com sua espetacular banda. A música que a gente vai ouvir foi o quinto single do seu sétimo álbum de estúdio e conta a história de um cara lembrando, ainda que de uma maneira triste, dos seus dias de glória e das pessoas e amigos dos tempos de colegial. O single ficou em quinto lugar na Billboard Hot 100 no verão de 85. A gente vai então com The Boss, Bruce Springsteen, Glory Days. Make you look like a going down to the well tonight, and I'm gonna drink till I get my fill. And I hope when I get old I don't sit around thinking about it, but I probably will. Yeah, just sitting back trying to recapture a little of the glory of, well, the time slips away and leaves you with nothing, mister, but boring stories of glory days. Yeah, they'll pass you by, glory days, in the wake of the young girl's eye, glory days, glory days. Yeah, they'll pass you by, glory days, in the wake of the young girl's eye, glory days, glory days. Aí, esse foi The Boss, Bruce Springsteen, Glory Days, do álbum Born in the USA. Grande som. Aliás, todos os sons do Bruce Springsteen são excelentes, né? Eu queria convidar vocês para acessar as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o neorock_z e no Facebook é o facebook.com/neorockzone. Deixem o seu pedido de música, a sua sugestão, a sua reclamação, tudo que vocês quiserem falar pra gente, falem através das redes sociais, legal? E falando em aniversários, no próximo sábado é aniversário da Bianca Heller, minha cunhada, então para ela um feliz aniversário, que tenha um dia muito bom onde quer que esteja, acho que na Alemanha, mas que tenha um aniversário muito feliz, um beijão. E agora a gente vai com uma banda que leva o nome de seu estado natal, foi formada em 73. Já produziu 8 álbuns com disco de ouro, 3 multiplatina e um single de 1 milhão de cópias vendidas. A música que a gente vai ouvir, ela nasceu de um exercício de guitarra do Carrie Livgren, que sua esposa ouviu e encorajou a escrever uma letra. Basicamente, é uma meditação sobre a mortalidade e a inevitabilidade da morte. O título é uma referência bíblica, parafraseando Eclesiastes. Em inglês é o seguinte: I reflected on everything that is achieved by man on earth, and I concluded, everything he has accomplished is futile, like chasing the wind. Traduzindo, eu refleti sobre tudo que o homem alcançou na terra e concluí, tudo que ele alcançou é inútil, como perseguir o vento. Eu ofereço essa pro meu amor, Camila, essa pra você, uma das favoritas dela. A gente vai com Kansas, Dust in the Wind. In the wind, all they are is dust in the wind. same old song. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Balada inesquecível de Kansas com Dust in the Wind. Talvez a única balada mesmo dele seja Dust in the Wind, e é inesquecível. Vem do álbum Point of No Return. Isso aí. E agora a gente vai ouvir um guitarrista virtuoso sueco que está na ativa desde 78. Ficou conhecido em 1980 pelo seu estilo metal neoclássico. Em 2009, a revista Time o colocou entre os 10 melhores guitarristas de todos os tempos. A gente vai ouvir então Yngwie Malmsteen com Arpeggios from Hell. We'll be right back. mito, um monstro, como falou o nosso amigo Adalberto no nosso post do Facebook. Ing Malmsteen é um cara muito bom, muito bom. E o som Arpeggios from Hell mostra muito da técnica dele. E agora a gente vai com uma banda de hard rock melódico formada em Nashville em 87 pelos irmãos Duff, Dan e David, que também eram parte dos fundadores da banda cristã White Heart. Conseguiram um grande hit na carreira em 1990, que é a power ballad que a gente vai ouvir agora. A gente vai ouvir então Giant com I'll See You In My Dreams. Your online radio station. Aí ouvimos Giant com I'll See You In My Dreams. É uma bela balada. Eu curto bastante esse som. Agora a gente vai com uma banda inglesa de 78, que na verdade dispensa maiores apresentações, né? Eles tocaram na estreia da Neo Rock Zone e tem uma das maiores vozes vivas do rock mundial. A música vem do álbum de 82 chamado Saints and Sinners, mas a versão que a gente vai ouvir foi regravada em 87 com um som muito mais pesado que o original. Essa música foi inspirada no divórcio do grande David Coverdale. A gente vai ouvir então com Whitesnake, Crying in the Rain. A black cat moans when he's burning with the fever. A stray dog howls when he's lonely in the night. A woman go crazy with the thoughts of retribution. Keep on som pesado, uma porrada de Whitesnake com Crying in the Rain. Essa guitarra do John Sykes e esse riff é inesquecível. Grande som, gosto demais, uma das minhas preferidas do Whitesnake. Eu queria convidar vocês para acessar o site do nosso parceiro, que é o Big Rock and Roll, www.bigrockandroll.com. Lá você encontra notícias do rock todos os dias, tem promoções, você pode ganhar CDs, pode ganhar DVDs, tudo sobre rock and roll você encontra no www.bigrockandroll.com. Além disso, fica uma rádio ao vivo 24 horas, que é a Rádio Big Rock and Roll, está sempre tocando lá só os clássicos do rock. Então acessem, conheçam, o site vale a pena. Nossa parceira Juliana mantém o site atualizado todos os dias. Se você assinar a página deles no Facebook, você vai ver, todos os dias tem notícias. Acompanhem, vale a pena. Legal? É isso aí. E agora a gente vai com uma banda inglesa formada em 83 em Bradford. Ela foi descrita por Stephen Erlewine, que era um crítico musical, como uma banda que fundia o revival do heavy metal com o pseudo-misticismo dos The Doors e com a orquestração de guitarras do Led Zeppelin com toques de rock pós-punk. É uma descrição bem detalhada. E a música que a gente vai ouvir vem do álbum Sonic Temple de 89. A gente vai então com The Coat, Eddie. Tchau, baby! Said you were a youth quaker, Edie, a stormy little world shaker. Oh, I was darling queen, Edie, an angel with a broken wing. The dogs lay at your feet, Edie. Oh, we caressed your cheek. Oh, stars wrapped in your hair. We'll be right back. Rock Zone, your online radio station. Aí, The Coach, Eddie, Ciao Baby. É isso aí, grande som aqui na Neo Rock Zone. E agora a gente vai com uma banda formada em 69 em Londres. Na verdade, inicialmente ela foi batizada como Daddy. Ela é muito conhecida pelo uso do piano elétrico Wurlitzer e saxofone nas suas músicas, além da harmônica também. Ela tem como marca as composições de Rick Davies e Roger Hodgson. É uma grande banda de rock progressivo e a gente vai ouvir hoje então Supertramp com School. coming along. Espetacular, Supertramp com School. Supertramp é uma banda de inúmeros hits e músicas espetaculares. Essa é só mais uma delas. E agora, para fechar a noite de hoje, a gente vai com o maior power trio do mundo. Os canadenses de Toronto se juntaram em 68 e fazem grandes apresentações pelo mundo, como no estádio do Morumbi em duas oportunidades. Em 2002, tinha 62 mil pessoas, e em 2010, com 38 mil pessoas. Em 2002, eu estava lá e foi um show inesquecível. A música que a gente vai ouvir tem como título o código IATA do aeroporto da sua cidade natal, Toronto, chamado Pearson International. A introdução da música repete essas letras em código Morse, usando vários arranjos de instrumentos. A versão que a gente vai ouvir é uma versão ao vivo e tem um solo de bateria de Neil Peart no meio dela, que é espetacular. A gente vai então com Rush, YYZ. We'll be right back. Rush ao vivo com YYZ, grande som. Esse solo de bateria do Neil Peart é simplesmente inesquecível. Grande som para fechar a noite de hoje aqui na Neo Rock Zone. Hoje, dia 31 de agosto, são 9 horas da noite em ponto. Queria agradecer aí quem ouviu e que semana que vem estaremos de volta, mesmo no feriado, dia 7. Vamos estar aqui ao vivo para mais rock and roll. Legal? Um abraço a todos e até a semana que vem. Valeu. Neo Rock Zone, your online radio station.